Alô? Ai, não fala nada. Agora só eu que vou falar. Você só escuta. Sabe, eu amo você. Eu adoro você mesmo. Eu só penso em você. Seus olhos são lindos. Ai, a sua boca maravilhosa. E seus cabelos, então? Pronto. Eu já me declarei para você. Agora é a sua vez. Deixa o seu recado após o sinal, que eu juro que ligo. E aí, eu vou falar tudo isso ao vivo para você. Quantas vezes você quiser. Eu prometo.